reverbera que a festa começou, não vai parar. Veja, veja que beleza, o swing tá no ar. Sobe, desce ladeira, eu vou lá. Roda de capoeira, din-din-dá. Dia de sexta-feira é de paz. Se eu vou, você vai. Sobe, desce ladeira, eu vou lá. Roda de capoeira, din-din-dá. Dia de sexta-feira é de paz. Se eu for, você vai. Volta e meia é casa cheia. Vou deitar e rolar. Vira e mexe, vai. Se balança, cai. Deixa o corpo rodar. Volta e meia é casa cheia. Vou deitar e rolar. Balança, cai, deixa o corpo rodar. Quem viver verá que a festa começou, não vai parar. Olha, tem que viver, tem que viver, tem que viver. Veja, veja que beleza, o swing tá no ar. Sobe, desce ladeira, eu vou lá. Roda de capoeira, din-din-dá. Dia de sexta-feira é de paz. Se eu for, você vai. Venha, sobe, desce ladeira, eu vou lá. Roda de capoeira, din-din-dá. Dia de sexta-feira é de paz. Se eu for, você vai. Vai, vai. Ponto e meia é casa cheia. Vou deitar e rolar. Mexe, vai, se balança, cai, deixa o corpo rodar. Ponto e meia é casa cheia. Vou deitar e rolar. Vira e mexe, vai, se balança, cai, deixa o corpo rodar. Meia é casa cheia, vou deitar e rolar. Vira e mexe, vai, se balança, cai, deixa o corpo rodar. Volta e meia é casa cheia.